Muito bem, meus amigos, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso A Descoberta do Ensaio. E hoje vamos falar de um escritor, Joseph Roth, que tem o sobrenome igual ao de um grande escritor contemporâneo norte-americano, e, mas certamente não devem ter nenhum parentesco. Né? O Joseph Roth, ele é um dos grandes escritores do século XX. Recentemente, inclusive, a editora Estação Liberdade publicou dois dos seus romances. Né? Hotel Savoy, que é um panorama das consequências da Revolução Russa e da queda do fim do Império Austro-Húngaro. Esse, aliás, é um tema pelo qual o Roth tem uma grande predileção. E publicou também A Lenda do Santo Beberrão. A Lenda do Santo Beberrão é um... O Joseph Roth chamava de um testamento seu. Né? E, de fato, ele terminou de escrever pouco antes da sua morte, em 1939. Né? Uma morte muito triste, nós vamos falar um pouco aqui sobre a vida dele. Mas ele tinha um grave problema de alcoolismo. Né? Então morre devastado pela bebida. Né? Mas aqui no Brasil, outros romances dele foram traduzidos. Né? Alguns, inclusive, esses outros, mais importantes do que estes últimos dois. Né? Me desculpe, mas eu estou com uma gripe. Há algumas décadas traduziram aqui no Brasil A Marcha de Radetzky, que é talvez o principal livro dele, porque narra, através de três ou quatro gerações de uma família, a família von Trotta, narra exatamente o declínio e a queda da monarquia austro-húngara. E depois, né, como uma continuidade desse A Marcha de Radetzky, A Cripta dos Capuchinhos, né, onde ele vai, então, continuar narrando essa decadência, né, da monarquia, mas agora sob o ponto de vista, ou tendo como personagem principal, um dos membros da família. Um descendente da família von Trotta. E um pouco mais recentemente, a Companhia das Letras publicou aqui Jó, Romance de um Homem Simples, né? Que é um romance belíssimo, sobre o qual, inclusive, eu escrevi. E há algumas semanas publiquei, inclusive, a minha resenha no meu blog. De maneira que aqueles que quiserem conhecer um pouco o estilo do Roth como romancista, podem ler a resenha, né? Também é um romance ótimo. Né? Bom, esse grande escritor, ele é um judeu da Galícia. Né? Hoje é uma região dividida entre a Polônia e a Ucrânia. Quando começa a Primeira Grande Guerra, ele está como estudante universitário em Viena, né, na Áustria. E ele, então, é convocado, mas não se sabe ao certo se ele chegou realmente a lutar, né, se ele chegou realmente a participar de alguma batalha. Parece que ele teria ocupado apenas cargos administrativos, né? Mas não há muita certeza sobre isso. Bem, quando termina a guerra e o Império dos Habsburgo cai, né, em 1918, ele evidentemente sente-se órfão, né? Porque é o seu próprio mundo que desmorona. Né? Ele estava plenamente inserido, né, naquele mundo, acreditava na importância da monarquia. Né? Enfim, era um cidadão lúcido, com um grande espírito crítico. E certamente, quer dizer, quando eclode a guerra, quando ele vê o que acontece, ele começa então a perceber os problemas que viriam depois. Né? O que aconteceria depois, quando cai a monarquia, então, e ele percebe, digamos que ele tem uma visão realmente, não algo místico, né? Mas uma visão de alguém que compreende a história e percebe então as consequências que virão para a Europa. Né? Bom, e esse período vai marcá-lo profundamente, né? como um sentimento de perda da pátria. Né? Ele vai se sentir órfão, realmente órfão, e vai então expor esse sentimento em vários dos seus romances. Depois, logo depois da guerra, ele passa a atuar no jornalismo, né? Vai escrever para vários jornais, várias publicações, né, europeias, vai viajar para diferentes países da Europa e chega inclusive a ir até a Rússia, né, para conhecer a experiência da Revolução Russa, né? E volta de lá decepcionadíssimo e decidido a abandonar as suas ilusões socialistas. Né? Bem, o drama da vida dele começa efetivamente em 1929. A esposa dele sofria de esquizofrenia. Esquizofrênica, e em 29 então ela começa a ser internada em sanatórios. Né? Bom, isso desencadeia uma crise emocional e financeira na vida do Rolt que não vai ter fim. Né? E não vai desaparecer nem mesmo com a chegada da fama. Né? Em 32, depois que ele publica O Jó, Romance de um Homem Simples, e A Marcha de Radetzky, ele então vai ser publicado em várias línguas, vai ser aclamado como grande escritor, né? Mas nem mesmo isso diminui, né, a sua crise familiar. Né? Bom, as coisas vão se complicar ainda mais em 1933. Né? Por quê? Porque em 1933 os nazistas sobem ao poder. Né? Sobem ao poder na Alemanha e, claro, isso começa-se uma. O antissemitismo, que já estava presente, né, na Alemanha, em vários países, então ele como que se institucionaliza. Né? E ele então começa uma longa e interminável migração, né, por diferentes países. Né. Ele está na Áustria, quando os nazistas assassinam o primeiro-ministro, se não me engano, o presidente, agora não tenho certeza. E de lá ele foge Enfim, ele acaba se estabelecendo na França. E chega inclusive a queimar na Alemanha, em praça pública, os livros dele. Não só dele, evidentemente, que a queima de livros era algo quase que sistemático, né, naqueles tempos. Mas os livros do Rothe também são queimados. Bom, e aí então, esse é um período tremendo, porque ele começa a viver em hotéis, né, e começa a escrever apenas em cafés, né, e é claro que ele se embebeda constantemente, né. Então, a sua degradação física acaba levando ele à morte. A morte que acontece em maio de 39. Pouco depois, a sua mulher é assassinada pelos nazistas, dentro do programa de eliminação de doentes mentais. Todos nós sabemos que os nazistas tinham uma política de eutanásia, para purificação da raça ariana. E dentro dessa política, então, os doentes mentais são assassinados. Bem, então, esse é um breve panorama dessa vida trágica, e desse homem absolutamente excepcional como escritor. Mas hoje nós não vamos falar do Rowe como romancista, nós vamos falar dele como ensaísta, como cronista e ensaísta. Bom, antes de nós começarmos a falar especificamente sobre o estilo do Joseph Roth, nós temos que analisar um pouquinho a questão do gênero, desse gênero em que ele escreve, que ele utiliza, desse gênero híbrido. Nós temos que pensar o seguinte: o Roth, ele é um continuador de um gênero que é o folhetim. O folhetim surgiu na França. Mas vejam, não se pode confundir com o folhetim da maneira como nós o conhecemos aqui no Brasil. Vários dos nossos escritores, produziram seus romances como folhetim, como entregas semanais, que eram feitas nos jornais, que publicavam então os romances em séries, como se fossem as novelas que as pessoas assistem hoje na TV, capítulo, capítulo por dia. O próprio Guarani nasceu assim, Memórias de um Sargento de Milícias também, e vários outros. Essa é uma variação do folhetim. Na verdade, o folhetim, quando surge na França, se não me engano, no Jornal do Debate, ele nasce como uma folha ou um suplemento do jornal, no qual se publicava de tudo, notícias variadas, fofocas, crítica literária, e também crônicas e poemas satíricos, enfim, era uma espécie de um caderno cultural, digamos, mas onde as coisas eram bem misturadas. Hoje, quando você abre um caderno cultural, você não encontra, por exemplo, poemas satíricos, tirando sarro de um político ou de algum artista, E também não encontra, é muito difícil nos jornais hoje Nos suplementos culturais você encontrar charges, por exemplo, né? Momento, enfim. Então, quando o folhetim surge, ele surge como isso, como essa miscelânea de coisas. E gradativamente ele sofre algumas diferenças, algumas modificações, desculpe, na França e na Inglaterra. E acabam se transformando, então, nisso, quer dizer, num lugar onde a ficção era publicada em capítulos. Né? Bom, acontece que alguns países, né, o folhetim se manteve, né, exatamente como ele nasceu. Né? E um desses países foi a Alemanha. Né? Ele preserva na Alemanha a sua identidade original. Como um espaço, inclusive, dedicado à literatura, né, em geral, e à arte. Bem, então, as pessoas que escreviam ali, os textos que eram produzidos para esses folhetins, né, quer dizer, esses textos folhetinescos, né, eles acabaram realmente formando uma espécie de um gênero literário. Um gênero que permite uma grande liberdade para o autor, né? Não só em termos de estilo, mas também em termos de conteúdo. Né? Enfim, mas é um texto que acaba se fixando em questões culturais, né? Em questões sociais, até mesmo, às vezes, tratando de questões morais ou éticas, né? Como se fossem crônicas de costume, digamos, né? Crônicas de costume. E essas ideias são sempre discutidas pelo autor, né, pelos autores, de uma maneira muito reflexiva, bem-humorada, irônica, né? O que então aproxima esses textos, de um lado do ensaio, e de outro lado da crônica, né? Da crônica literária, digamos. São textos leves, mas que não descartam a reflexão, o debate, a crítica arguta ou irônica. Então percebam, são crônicas mescladas a ensaios, quer dizer, um gênero híbrido, mas também não são crônicas semelhantes ao que nós nos acostumamos a conhecer aqui no Brasil. Né? Crônica clássica, digamos. Né? Que, por exemplo, o Rubem Braga imortalizou, né? E outros. Né? São textos que eles não são apenas bem-humorados ou apenas líricos, né? Mas que realmente, por meio deles, se produz uma reflexão. Quer dizer, há lugar para a prosa poética, mas ela não é essencial, ela não é fundamental. Né? Bom, é o caso, por exemplo, então, do primeiro texto que nós selecionamos, né? Que é o Burburinho no Schwanek. Né? O Burburinho no Schwanek. Bem, não sei se vocês leram, mas se não leram, espero que se dediquem a ler, porque realmente é um texto belíssimo. Aliás, se vocês puderem ler o volume todo, é uma bela coletânea das produções jornalísticas do Rolt, e foi publicada pela Companhia das Letras, né, e que é este livro aqui. Berlim, das andanças de um repórter acurado, nasce a imagem da cidade que protagonizou nos decisivos na história do século XX. Bem, percebam que o texto não é apenas o texto de um repórter. O texto dele é muito mais do que isso. Está muito, muito, muito acima de uma mera reportagem. Né? O que ele produz realmente são ensaios breves. Né? E um exemplo é este primeiro texto. O texto ele abre com uma demonstração de poder descritivo incrível. Né? Ele nos insere, ele nos introduz naquela miscelânea de vozes, né, que se misturam, né, e nós realmente submergimos delas. Né, e submergimos de tal maneira que, no transcorrer de toda a leitura, em nenhum momento nós deixaremos de ouvir essas vozes. Quer dizer, a construção dessas linhas iniciais ela é tão perfeita que essa mistura de vozes, esse burburinho que ele descreve, ele vai permanecer por trás da nossa leitura constantemente, até o final do texto. Né? Bem, a nossa primeira impressão quando nós começamos a ler é a de que nós estamos diante de uma simples crônica. Né? Por quê? Porque a intenção literária ela parece se sobrepor, né, à análise. Né? À análise cultural, né, ou sociológica. Né? Essa é a impressão inicial. Mas logo no segundo parágrafo tem início o estudo, né, que o Rolt faz desse grupo, que ele chama com evidente ironia, né, de uma boêmia bem estabelecida, cuja credibilidade está acima de qualquer suspeita. Bem, é um grupo formado por artistas, intelectuais, né, no qual predomina a difamação mútua. Né. Essas pessoas se especializaram, né, se especializam constantemente em falar mal umas das outras. E ele compõe um paradoxo muito interessante, né? Porque ele mostra que a harmonia desse grupo, né? A harmonia que reina nesse local, né? Ela é construída graças a quê? Graças ao medo e à desconfiança. Então é muito interessante, porque a própria definição dele já é uma crítica, né? Uma crítica moral e ética a essas pessoas que vivem fazendo isso, quer dizer, se devorando umas às outras. A análise dele, inclusive, chega a aspectos psicológicos do grupo. Uma análise que ele faz com extrema sutileza. Vamos ver um breve trecho na página 123. Bem, o Josef Roth, ele diz, né? Mas eles suportam, como prova da sua importância, o fardo de não serem bem vistos. E a desconfiança que os não tão bem estabelecidos disfarçam em cortesia, essas eminências transformam-na em desprezo e em desdém. Bem, é uma análise que desmonta, né, que desmonta diante do leitor, né, ou melhor, que revela diante do leitor, né, toda a hipocrisia dessas pessoas. O fardo, né, delas não serem bem vistas, quer dizer, era um fardo, então, carregado com essa cortesia mútua, né, essa cortesia mentirosa, né, sob a qual, na verdade, o que havia era desprezo. Desprezo e desdém. Bem, grande parte dos círculos sociais estão repletos, né, desse tipo de hipocrisia, desse tipo de fingimento. Mas poucos escritores conseguem descrever tão bem o mecanismo que rege esses comportamentos sociais. Né? Bem, o texto prossegue e, evidentemente, que nós já não estamos mais numa crônica, né? Nós estamos no corpo de um ensaio que analisa o jogo de poder que subjaz, né? Que subjaz a esses relacionamentos. Claro, é um jogo de poder, um jogo de poder que exige comportamentos adequados dos seus participantes, né? E adequados, mais adequados ainda, daquelas pessoas que querem participar, dessa fatia de poder, né? E comportamentos baseados, na falsidade, na dissimulação. Há um determinado trecho em que o próprio autor se coloca, né, como uma espécie de uma testemunha, né, e relata as consequências desse jogo de poder, né, as consequências para as redações dos jornais, das revistas e para as críticas que são ali publicadas, né. Ele mostra então como muitas vezes, né, o que rege uma opinião crítica é uma futilidade, né. Muitas vezes são futilidades que acabam comandando, né, os juízos dos editores e dos críticos de arte ou dos críticos literários. Bem, quando nós chegamos ao último parágrafo, o nosso autor retorna a um estilo mais literário. Ele retorna à prosa poética, digamos, não é? E vai se entregar então a uma espécie de devaneio, né? Um devaneio que não deixa de ser irônico também, né? Realmente gozador em alguns trechos. Bem, eu espero que vocês leiam, porque é um texto que é um exemplo perfeito do caráter híbrido do ensaio, né? Ele consegue utilizar características de vários gêneros, né, para compor uma peça singular. E também, quer dizer, é um texto perfeito para entender como funcionavam, então, os folhetins, né? Como era esse gênero chamado folhetins. Bem, no nosso segundo texto, né, no segundo texto selecionado, A Indústria da Diversão, Berlim, né, bem, o texto segue mais ou menos o mesmo padrão, né, mais ou menos o mesmo padrão. Mas, diferente do que o Rowe fez no primeiro texto, né, aqui ele vai utilizar um narrador que fala em primeira pessoa, né? E isso dá um tom intimista ao texto, né? Mas logo essa impressão inicial, ela se dissipa também, né? E vamos ver de novo surgir então uma análise fria, uma análise cerebral, uma análise severa, inclusive, da vida noturna berlina. É uma análise extremamente crítica, né? E com um componente que torna esse texto interessantíssimo, porque é um componente melancólico, né? O texto, nesse sentido, ele mostra não só as características da vida noturna em Berlim, né? Mas, ao adicionar esse tom melancólico, né, na minha opinião, mostra um pouco do que era a própria personalidade do Joseph Gropius, né? Já anuncia aqui, então, essa melancolia que se torna uma sua característica fundamental, né? E que vai levá-lo, então, a uma vida dedicada ao alcoolismo, né? Essa melancolia, então, ela já é um anúncio, digamos, dessa personalidade até mesmo depressiva, né, de nosso escritor. Bem, há um trecho, dentre os vários que nós poderíamos citar, que está na página 149, e é um trecho magnífico, né, antológico, em que ele descreve as garçonetes das casas noturnas de Berlim, né? Então ele diz assim: garçonetes de todo o mundo são feitas da mesma substância de beleza, sem concessões às especificidades climáticas, geológicas e raciais, vertidas uniformemente sobre todos os países por uma divindade pródiga, a fim de produzir aquele tipo de mulher internacional, infantil, esbelta, de cintura fina, em quem o vício parece se aliar ao treinamento. A modernidade de reflexo autônomo ao método de seduzir pelo desamparo. O sufrágio ativo e passivo à predisposição de ser comprado. Bem, é uma análise extremamente fria, né? Uma análise terrível, na verdade. Não são apenas garçonetes, né? Na verdade são prostitutas, né? E o que ele tenta mostrar é, apesar da evidente ironia que o texto tem, né? Principalmente este início que ele fala que são todas iguais, né? Apesar das diferenças climáticas, geológicas e raciais, que devem ser, há um padrão de comportamento, e esse padrão de fato está institucionalizado. Elas são iguais em todo lugar. É uma ironia evidentemente coberta de grande tristeza. Ele não comemora essa semelhança constante que há, né, nessas jovens, né? Mas ele descreve com evidente tristeza, né, com evidente melancolia. E há também aí, quer dizer, de novo, uma grande análise psicológica. Dizer que elas seduzem pelo desamparo é mostrar, então, todo um jogo, né, de aparências, que elas constroem, né, fazendo-se de infantis, quer dizer, treinadas para parecerem infantis e desamparadas, né. Bem, essas características, na minha opinião, compõem também um todo extremamente verossímil, né. Eu já não tenho vida noturna, assim, de vida boêmia, há muitos anos, né? Mas, quando eu era jovem, frequentava casas noturnas, né, inclusive aqui em São Paulo, eu realmente cansei de ver garotas assim. Né? Sempre que eu leio esse texto do Joseph Roth, é como se eu voltasse, né, à minha juventude e reencontrasse essas personagens, porque a descrição que ele faz é simplesmente perfeita. De fato, parece haver um modelo, né, um modelo internacional, né, que foi criado, como ele diz, né, por esse mercado, né, com objetivos claros, né, de sedução e de venda e de comércio, né. E de fato eu acredito que essas mulheres são perfeitamente, quando você lê, quer dizer, quem já teve, já viveu a vida noturna, né, frequentando o tipo de clube, ou de bar, ou de boate, né, certamente cansou de ver essas figuras femininas, né, muitas atraentes, né, muitas charmosas, muitas sedutoras, mas no fundo, se você analisa bem cada uma delas, você encontra então este toque de tristeza, né, e de melancolia. Bem, depois de um longo parágrafo, né, em que ele então vai esmiuçar as características que se repetem, dessa maneira realmente tediosa até, né, nas casas de diversão, nos bares, né, ele então começa a criar uma espécie de sociologia da vida noturna, uma sociologia da boêmia. E linha após linha, então, ele constrói dentro de nós um mundo de completa mesmice, né, completa mesmice, né, no qual o prazer se torna uma espécie de castigo, tamanha a mesmice que ele encontra, né, em todos esses lugares. E este breve ensaio então termina com uma ponta de saudosismo, digamos, quando ele fala do tempo em que a diversão noturna ainda guardava certa originalidade. Claro, a diversão noturna sempre foi um negócio. Então, disse acreditar que o desejo de lucro não está por trás de cada uma das escolhas que são feitas, né, de um espetáculo que é montado à escolha de uma garçonete, né. Mas ele recorda, então, um período em que havia certa naturalidade, né, em tudo isso. Uma naturalidade que se perdeu completamente. Bem, eu gostaria de encerrar esta aula hoje com uma proposta de exercício. Vocês viram que eu disponibilizei também um terceiro texto, né? O Auto da Fé do Espírito, que é um texto mais longo. Bem, é um texto igualmente magnífico, um texto cheio de indignação contra a ascensão do nazismo, né? Um texto que inclusive denuncia a queima de livros na Alemanha, né? Um texto muito forte, um texto agressivo, né? E é um texto também igual, também magnífico, porque recupera a importância da cultura judaica para a construção da civilização ocidental. Então, a minha proposta qual é? Veja, ninguém é obrigado a fazer exercício, e eu também não vou corrigir esse exercício. Não é o nosso trabalho de final de curso. É apenas uma proposta para que vocês compreendam um pouco melhor, não só o estilo desse autor, mas também o que significa na prática quando eu digo a vocês, né, e venho dizendo desde a primeira aula, que o ensaio é um gênero híbrido, né, em que cabe tudo, né, e inclusive esse foi o objetivo do nosso curso, né, está sendo mostrar em diferentes autores e diferentes tipos de texto como o ensaio pode, então, se mesclar à autobiografia, né, à oratória, ao diálogo, enfim. Né. Mas esse exercício que eu proponho é apenas um exercício de leitura. Né. Eu gostaria que vocês lessem este texto, depois de terem lido os textos iniciais, menores, sobre os quais eu falei aqui hoje, que vocês leiam esse terceiro texto, né? E percebam, né? Leiam com atenção, percebendo que ele é escrito num tom, né? num estilo completamente diferente desses dois ensaios que nós vimos hoje. São essas diferenças, e não são diferenças sutis, né? São diferenças muito evidentes, que eu gostaria que vocês anotassem, que vocês percebessem, que vocês estudassem. O que há de diferente entre esses dois textos e este terceiro? Vocês perceberão que este terceiro texto tem uma eloquência carregada de revolta, né? de repulsa. É um libelo, né? É um libelo contra os nazistas, contra todas as formas de antissemitismo, né? Inclusive o que ele chama de antissemitismo literário. Então, percebam isto, percebam como o ânimo dele, né, é completamente diferente. Quer dizer, ele está movido por emoções que criam um texto vibrante. Né? Quer dizer, como se, a impressão que se tem quando a gente lê esse texto é que é como se ele estivesse discursando em praça pública. Ainda que eu prefira o estilo dos dois ensaios anteriores, né? Eu prefiro assim em termos literários. Né? Este terceiro também é um texto belíssimo, porque é um texto que demonstra uma coragem inigualável. Né? Ele está pleno de uma indignação, né? e de uma revolta, né? que são incríveis. Né? Então, há um tom emocional diferente, e esse tom se revela no estilo, na maneira como ele está. Né? É como eu disse a vocês, as diferenças são muito evidentes, mas este exercício de leitura, comparando então esses textos, eu acho que seria muito proveitoso para vocês. Né? E depois que vocês então terminarem de ler esse libelo, né, antinazista, né, então pensem uma coisa que, ao mesmo tempo que pode nos entristecer, também, de certa forma, deve nos alegrar. Né? Pensem que o Josef Roth morreu antes, né, que os nazistas ocupassem a França. Eu muitas vezes fico imaginando o que teria sido deste homem genial, deste homem realmente brilhante, né, se ele tivesse vivido, se ele tivesse visto, se ele tivesse presenciado, se estivesse vivo quando os nazistas invadiram. Ele certamente teria tido uma morte ainda mais dramática, né? Uma morte realmente trágico. Bem, muito bem, esta foi a nossa aula de hoje. Desculpem se eu fui muito breve, mas eu realmente estou com uma gripe tremenda. Mas vamos fazer um breve intervalo e mandem então as suas perguntas para cursos@cenet.com.br e dentro de 10 minutos então nós voltamos para responder as possíveis perguntas. Bem? Emendo. Nós não recebemos perguntas hoje.